Olá, povo de Deus. A gente vive dias tão corridos, não é verdade? Estamos num ativismo cheios de atividades, tantas coisas para fazer. Já nos levantamos preocupados, alguns de nós nem conseguem dormir direito preocupados com tantas coisas que tem que fazer já no dia seguinte, já tão cedo. É verdade, existem algumas coisas que são legítimas. Existem aqueles que têm que cuidar de casa, têm que fazer tantas coisas, cuidar dos filhos, daquilo que, enfim, tem em suas mãos para fazer. Só que essas coisas que a gente faz, na